chão. Um amor maior que os Andes, das geleiras azuis. A montanha acordou e emaranhou. Viajante solitário, avião e vapor. Sentimento quebra gelo, coração e calor.